Deixa eu ver o bug aí. Lima Direct Lima, autorizado decolagem pista 7, o vento 060 graus, 04 nós. Lima Juliette Lima, decolou 04, chame o controle Salvador em 199.8. Controle. Agora o centro Recife, 126, decimal 85. Lima Juliette Lima, decolou na sua escuta. Guardamos Lima Juliette Lima, contato radar, soltar o nível de voo 240, via saída Arbona. Lima, aqui o Salivo pro Aliado, liberado da altitude. Liberado da estação de altitude, Lima Juliette Lima. Uno 233 para a cópia da autorização, solo no 21 decimal 1. Obrigado. 73. Nós vamos com a formação aqui à frente, sua distância correia esquerda para 055. Obrigado, Virgil 5973. Ok, muito obrigado. Uno 233 autorizado, Brasília, VPZ Luna 7, após chamada em roda. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa, aciona 5041, controle 119.8. Saída Arbor 1, transição Elefa, decola da 10, primeira curva à direita. Positivo, conforme cotejado. Arbor 1, transição Elefa, curva à direita, pode decolar. 1233, portão 10, reporte para o pushback acionamento. Aracaju. Mais 10 vezes Aracaju, obrigado. 3597, chame Recife, 1126, decimal 0. 5320, 3597, bom dia. Bom dia. Mais que até uma frequência de bom dia. a prova do destino para a Lima de Duarte Lima, 271. Eu já pedi uma quase coordenação com o César. Olá. O Lima Juliette Lima autorizado pelo centro vai direto do destino. Obrigado. O 5973 chama o centro Recife, 1126, decimal 85. 1-2-6-85 Recife, obrigado. Mas é autorizado, chegar aqui essa noite, pode estar. Ponto de espera 1 no 9.12.013, boa tarde. 233, pontos de espera pronto, Dona Zé. Goma 233. Autorizado a alinhar e decolar Goma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Zona 759, veja mais correto. No portão 2, reporte para o pushback e acionamento. Uno 233, decolou Zuma 8, chama controle Salvador. Uno 19, decima 8. Uno 19, decima 8, pode ir. Bom dia, controle Salvador, gol Uno 233, 1210, Arbor Uno. Uno 233, contato radar, só para o nível de voo 360, vou sair da Arbona. 360, via sair da Arbor Uno, gol 1233. Quatro, dois, três, quatro, um, autorizado, se tiver funcionamento, é postagem, Charlie 2223, confirme os vínculos que eu estou com o Marcelo 2223 autorizado, o estacionamento avançado. Tem 121 no decimal 1 no Federal 9970. Desse para 2016, está autorizada a final do protegimento ILSX e reporte estabilizado. Sete cinco autorizado, vagona. Chame o Centro Recife em 126, decimal 0. 1260, bom dia. Bom dia. Eu dei 111, acerta São Gonçalo da Maranhão, com 2 horas e 5 minutos, acerta na cara, tá? Azul 4234, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. No ponto de espera, chame a torre em 118, decimal 6, ajuste no 013, no voo. 17 dia 30, via Índia. Era 1-1-8, só meia dúzia, junto a 2-3. Como o ATS da Passarelo já finalizando o que vai ter no serviço do pátio, assim que o mesmo lugar da guarda será autorizado. Ok, aguarda então aqui na posição a sua autorização no seu seguir o gol da 759. E bom dia, Azul 4234, ponto espera 590, está pronto? E, 55, atendendo o Salvador, pronto, passe. Passada 2223, autorizado o passe, até o ponto de espera da pista Lagero. E a parte 1, taxa Índia. No ponto de espera, chama a torre. 118, decimal 6, ajuste na 013, no voo. Papa Romeu, acho que é mais tempo, bom dia. Confirma o destino Maraty, 1-10. Autonomia 3 horas, por quê? Bom, acho que é mais 500 autorizado. Grupo de Zulu, Manati, 1 no MPES, decola da 1-7, primeira curva direita, segue corredor Axé, aciona 0135, controle 119, decima 8, torre 118, decima 6. Acho que é mais quente após decolagem, primeira curva direita. Quem que para o acionamento e o táxi chama a torre 118 decimal meia no pátio 4, vamos ver. Boa 759, podendo ver aqui do sol, a TR livrando a retaguarda e o fim chama táxi. É igual no 759, enquanto não tem pessoal do sol, tem disco de acionamento, eu vou botar para o táxi. Como é que é que livre acionamento? Você pode estar aqui. Para o Salvador em 119.8. 19.8, bom dia, senhora. Passarelo 2223, ponto no prato de espera, 90. 32223, inicialmente o Lima tem que ser 90. Lima tem 2223. Visuais solicitando o ar direto à proa de Puca. Rio 4234, bom dia, contato radar, só para o nível de voo 350, autorizado, voar direto Puca. Subindo para o 350, voando Puca. Complete a aproximação, chame a torre 198 do sinal meia. Salvador, o azul 4234, a senhora faria a gentileza de coordenar a proa de Aracaju? 4234, abaixo, pela nossa confiança. Na sua escuta. Oi, Salvador, bom dia, gol 175, sabe, na final do X-Ray da 10, gol 175. Plano 755, trava da amistade, utilizado por piscina 0, vento 070 graus, 049. O ajuste em 10 no 3. Com 10 no 3, está o livre ponto na 10, com 175. Arboruno, passaria do 2223, informa que não cumpre a restrição superior da carta. Está livre a restrição de altitude. Iniciante 2223. Bruno 7, fica na zona 0, 1, 3, taxa autorizado, Índia, ponto 0, da 1, 0, 2, 2, Sofia, já tem manhã. Salvador, mas pode ir agora no 759, ponto de espera, não no certo. Luna 759, bom dia, autorizado, linha área manter, cabeceiro no zero. O 759, autorizado da linha área manter, tá? Bruno 755, fala 34, libere primeiro direito, chama o sol Salvador, no 2-1, na décima 1. Direita, 2-1, 1-0. Agora falso 5, autorizada da CV Alfa, Juliette, posição 1-2, mate 1. Da saída, estação do centro Recife, chame o 6616, decimal 85. Vai fazer o perfil da saída 2085 Recife, bom dia senhora. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Gondo 759. Gondo 759, bom dia, contato radar, para o nível de voo 360, via saída São Bruno. 759, sem inscrições para o 360, aliás, via São Bruno para o 360, 759. O Oscar Mike Yankee decolou a 38, chama o controle de Salvador em 1, 9, 9, 8. Iraque. Controle, Oscar Mike Iraque. Romeu, Oscar Mike Iraque, prossiga no corredor Axel, número 10, aperte no farol da barra. Iraque. Quem é Oscar Mike Iraque, corredor Axel, número 10, aperte no farol da barra. Ah, tem uma ativa reportar, acho que é mais que é, que propõe para a direita para a unidade marítima, Manati. Autorizado a reportar livre no CTR, acho que é mais que é. Reportar lá com o passo no CTR, acho que é mais que é. Aproveitando, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada bom, fica para 4 mil pés, no ajuste no 013. Calibre as opções de velocidade do 498. Permanece as restrições de altitude, negativo restrição de velocidade, azul 4981. Passamos direto em Santão, envia informação em curso de Juliette, informa o pátio e pista que decola. Passamos Juliette em Santão, autorizado, Ilhéus, conforme nota, nível 065, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor Axé. Inicialmente manterá 1 mil pés até o farol da barra ou liberação do controle. Aciona 5047, controle 119, decimal 8. Controle 119 decimal 8, segue corredor Axé, 1 mil pés, manterá 1 mil até o farol da barra. Desce a tango, cotejamento correto, informe TV. 06, para o acionamento do táxi, chama a torre. 118 decimal 6, 12 é bom. Curva 759, chame o centro Recife, 128, decimal 35. 759, curva 759, 128, 35, ótimo dia, tá? Bom voo. Central 9970, no pátio 3 autorizado, se tiver que ser na minha transportada. Passarelo 2223, chamo Centro Recife, 126, do sinal 0. 1260, 2223. Marquinhos, frequência livre. O 4981, após o elogio para 2010, o ajuste permanece no 03, autorizado a final do procedimento em LS, segue-se rei e reparto estabilizado. 33, o passo do nosso carro autorizado, você não vai ter que dar para cá. 03 a bordo? 03. Subirão 9970, autorizada a taxa até o ponto de espera da pista 0, via pátio 3, pátio 1, taxa Índia. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6, ajuste na 013. Vamos ver. Federal 0 0 5 9. Bom dia, senhor, identificação, autorizada a chegada da BOMED 1, desce para o nível de voo 050, o ajuste no 013. Atango Lima Vitor Delta, informação em curso Juliette, confirme 260. Azul 4981, chame a torre, 198, decimal 6. Segurar 9970, contato radar, soltar o nível de voo 340, via saída MOMO. 340, tem como voar pro de MOMO, une em mim? Segurar 9970, voo em código, após código, une em mim. Voa código, após código, une em mim, segurar 9970. 4981, no solo 58, livre à direita, taxi Foxtrot, chama controle solo 121, décima 1. Eita, Foxtrot, pessoal, vou e o 4981, táxi autorizado para o pátio principal via Alfa Juliet, portão 01. Portão 1, passado. Assinamento 312, do separador do meu país, ajuste no 013, autorizado a final do tipo de metro elétrico de Sirreia, táxi estabilizado. 2001 no 0 no 3, autorizado, X-Ray, direto ao 10 no 3. Sr. Delta, chame no ponto de espera da PAPAC, NH1 no 0 no 3. Salvador, muito bom dia, é o Azul 2796, autorização para João Pessoa, nível de voo, se possível no 70. Azul 2796, informação curso Juliette, o no 70 já pré-aprovado, aguarde cópia, prepare sair da Conde. No 70 preparando Conde. Velocidade de altitude, posicionamento 312. Seja restrições aí, tá? Posicionamento 796, autorizado de Salvador para Serra Bravo, Juliette Papá, via Whisky 33, Recife, após segue direto, nível de voo 170. Sai da Conde, decolada 10, primeira curva, esquerda. Transponder 5113, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado 170 para João Pessoa. Saída é a Conde com curva esquerda. Intercepta o IC 3333 para Recife, até Recife. Após Recife, voa direto. Aciona 5113, controle 119.8. Azul 2796, seriamente foi correto. Pode pronto para o pushback, acionamento no posição 3 vima do pátio 3. E posicionar o pushback.